você sou só metade. Sinto falta do seu beijo. Tenho boca, pouco falo. Tenho olhos, pouco vejo. Sambei na cidade com o meu cordão. Ganhei, na verdade, a consagração. Mas pra mim foi só metade. Faltou-me a sua mão. Anda, amor, vê se dá pra voltar agora. A lua derramou tristeza e a brisa, que era uma beleza, esfria o coração que chora. Tudo é mesmo só metade. Restou somente uma saudade depois que você foi embora. Vou morrendo verso em verso. Volta, amor, que é hora. Vou morrendo verso em verso. Volta, amor, que é hora. Vou morrendo verso em verso. Volta, amor, que é hora. Vou morrendo verso em